quando a aflição vier e o mundo se abalar, nós olharemos ao céu, o teu sinal vamos esperar. Não temeremos o que há de vir, pois em ti, Senhor, vamos crer. Teus escolhidos se levantarão na luz da tua vinda. Vamos viver, vigiar, pois com fé o Senhor vem nos buscar. O amor não esfriará em ti, vamos perseverar. Vigiai, pois com fé o Senhor vem nos buscar. O amor não esfriará em ti, vamos perseverar. Nos dias de dor e guerra, teus profetas vão soar, mas em nosso coração a esperança vai reinar. As nações se levantarão, mas nós não vamos temer, pois em ti encontramos paz. As estrelas não brilhar, nós estaremos firmes na tua luz a nos guiar. Worship é com Sidhartha Piano. Sentimentos, bebê.